reino, onde as flores nasciam mais belas, um bondoso rei. Tá de ouvir essas histórias sempre do mesmo jeitinho de quando era. Essas histórias nossos papás nem bem começavam a contar e nós já pegávamos no sono. Vai me dizer que naquele tempo ninguém comia ninguém? E o lobo mau comeu só o vovozinho, o chapeuzinho vermelho não. E o que você acha que o príncipe fez pra acordar a bela adormecida com aquele fogo todo? Está vendo? Eu vou fazer a vontade de vocês. Vou contar uma história como realmente aconteceu. Existiu uma vez um rei muito bondoso, casado com uma rainha africana muito bonita. Quando nasceu a sua primeira filha, a rainha, sua esposa, veio a falecer. E o rei ficou viúvo. Não conseguindo viver só no ora veja, casou-se novamente. E desta vez escolheu para sua companheira uma mulher muito bonita e vaidosa, com certos poderes parapsicológicos e, acima de tudo, ninfomaníaca. Isso tudo levou o rei a um estado tal, até que um dia... I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Você já desconfiava das histórias que a babá contava. Tinha toda razão, ela lhe contou uma outra versão. O lado que você conhecia era só a fantasia, história de príncipe e princesa. Sempre acaba em safadeza. Bude! Internet! Jurassicast no ar! Meus caros interneticos, vocês não estão doidos! Vocês não estão malucos, isso não é brincandinho, isso não é zoeira, é sim um episódio do Jurassicast! Bem-vindos de volta, isso que é o episódio da galera! Sempre acaba em safadeza. Como João e Maria. Eita, voltamos com mais um episódio. Dessa vez alguém vai preso. Dessa vez alguém vai preso, eu tenho certeza. Certeza. Está comigo aqui também o Miote. E aí, galera, e viado que passa na minha frente é viado morto. Caralho, falei? Já começamos bem. Meu, já começamos Deus. Bem. Pra vocês. Mas isto é uma outra história. Tá comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, e... Você é... Era! Melhor frase, né, velho? A melhor frase. Uma outra vez. Que fica para uma outra vez. Hoje nós vamos falar sobre... Cara, esse filme é o melhor filme da minha vida, né? Na moral. Eu esse filme é o melhor filme de todos os tempos, cara. É muito bom. Especial de carnaval, né, cara? Muito bom mesmo. Muito... Cara, é... Nossa, bicha. As histórias que nossas babás não contavam, eu lembro que... Uau. 40 anos. Esse filme tem 40 fazendo anos? 40 está fazendo anos. Aniversário de 40 anos. É de 79 ele. Estamos lançando esse episódio no carnaval porque todo mundo diz, inclusive a galera mais liberal e a galera conservadora, que no carnaval tudo vale, tudo pode. Então é por isso que esse episódio está sendo lançado no carnaval. Eu não. Tudo pode. Tudo pode. É, o outro lá, botei pra babar o viado lá, botei pra babar, não tem problema. Não, eu não. Essa história é comigo não. História que fica para uma outra vez. É isso aí, internet. Hoje nós vamos fazer um especial de Natal de Jurassicast. Não, de Natal, eu vou não. Replicar Natal, o animal. Quem tá apresentando? Quem tá apresentando? Sou eu. Então fica quieto. Quem tá bêbado? O episódio de Natal. O episódio de Carnaval. Quem cheirou? O episódio de carnaval do Jurassic Cast. Não, não é zoeira, não. É sim um episódio do Jurassic Cast. Não é à toa que estamos o Leonardo e o Bruno e eu. E está no feed do Jurassic Cast. Está no feed do Jurassic Cast. O que isso significa? Nada. Nada. Mas... ou não. Ou não. Não sei. Quem sabe? Eu só sei de uma coisa. Adele Fátima. Caraca, velho. Criação daqueles anãos. Pra vocês. Mas isso é uma outra história. Então, bora, Miotti. Vamos lá para Adele Fátima. Delícia. Ô, tesão. E nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vai, Miotti, vai. Já soltei. Eu tava com saudade. Fica para uma outra vez. Que fica para uma outra vez. Que fica para uma outra vez. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de Tânia Mundo. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Ó, recadinho rápido aqui, coisa besta, coisa rápida, porque a gente precisa voltar pro programa, né, Brunão? Exatamente. Né, meu? É isso aí. Cura e libertação da pederastia, segunda-feira, na Assembleia Loucuras de Meus Deus. Arthur já tá confirmado, bem cozidos, estamos tentando levar, mas tá difícil. Não, mas o Arthur e os 40 demônios, né? Arthur, inclusive, é apelidado aqui como Ali Babá. Ali o negócio é brabo, viu? Arthur zerou a internet. Eu não sei se vocês sabem, Arthur zerou o Tinder. O Tinder mandou um e-mail pra ele e falou assim, olha, Jornal 2, mandamos todas as opções de fêmea. Você tem duas opções, aumentar o seu raio de procura para Goiânia ou começar a aceitar a garotada. Entendeu? Começar a curtir aí um túnel do tempo. As meninas de tromba. As meninas de tromba. Ele curtiu um tempo. Aquelas meninas em que a proposição não concorda com o substantivo, né? Segundo as amigas do Miotti, né, Miotti? Então, o Miotti tem umas amigas que tá precisando voltar pra, né, pra gramática, né, Miotti? A Pablo. A gente vai preso. Alguém vai preso hoje. Foda-se, eu falei que eu ia. Como é que é o filho da Gretchen lá? Como é que é o... Tami. O Tami. Porque tem buceta. Se tem buceta, né, Miotti? Você concorda eu comigo? Eu também acho. Mas não é botou, preposição, Miotti. Não botou peru? Botou peru. Não, botou não. Botou não. Tá com grelo do tamanho do meu pé. Mas não botou. Não botou. E aí, vamos voltar logo pro programa que eu quero falar da Adele Fátima. Bora, Adele Fátima, né? Nossa senhora. Sardinha 88. Por isso que eu gosto de peixe. É isso. Bora, Miotti. Bora voltar pro programa, vai. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Olha, sem zoeira, Adele Fátima, pra mim, é a mulher mais bonita que já teve no Brasil. Ela era muito linda, mas você sabia que nesse filme ela estava dublada? Inclusive, esse filme começa de forma surpreendente, porque tá o Chaves comendo a Dona Clotilde. Me chama de gostosa aí, o Chaves gostosa. Com o Castaldi, né? Porque foi dublado pelo, lá na Maga, se não me engano. Eu não sei se foi na Maga, mas os atores eram os de São Paulo. Tanto que naquela, no comecinho, na hora que tem a babá contando a história, e os adultos ficam lá, ei, que é isso aqui? Tem até a voz do Seu Barriga ali. Seu Barriga, tem. História Nossa Babá Nos Contar, 1979, o auge da porno chanchada brasileira. Na verdade, já era já o declínio, né? Já tava começando a cair, já. O auge foi anos 70, metade dos anos 70. É, 70, 75, acho que foi o ápice. A porno chanchada, ela vinha muito seguindo o movimento da Boca do Lixo. Inclusive, a história que o Nosso Babás, ele é uma sátira que surgiu no meio do reduto da galera da Boca do Lixo. Que o pessoal que frequentava os bares ali da Rua Augusta, aquela porra toda ali. E os caras uma vez estavam putos com o regime militar. Daí os caras falaram, bicho, quer saber? Vamos fazer uma porno chanchada de um programa infantil. Bicho, programa infantil, bora. Aí os caras, puta que pariu, porra, quem será? Como é que vai ser? O cara, pô, Cinderela. Aí o cara chega comendo com a Cinderela pra acordar ela. É aquela baixaria da porra. Aí o cara, não, vai ser a Branca de Neve. Sete anões, os sete vão comer ela. Os caras, caralho, quem vai ser? Bicho, tem que ser uma preta gostosa. Aí os caras, caralho. E foi assim que surgiu, e foi mesmo. Quem contou isso foi o cara que faz o príncipe, o ator que faz o príncipe, que tava presente na hora que os caras resolveram montar a história. E a história que nós babás não contavam, ele veio com uma produção bacana pra época. Você vê que pra produção do filme ele não é totalmente xexelenta. Ela é xexelenta, mas não é tanto. Era xexelenta pra época, né? Cara, tudo era feito com R$58. Não, beleza, mas o filme começa. Eu queria saber que locação é aquela, bicho. É um castelo. É o Beto Carreiro da época. É lá no Play Center. Aquilo ali tá com cara de ser no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, lá em Friburgo. É, o pensei nisso. Petrópolis. Petrópolis. Ali, né? Só que é São Paulo, né? O filme ele é feito grande parte em São Paulo. Pode ser que tenha algum castelinho, uma casa de castelinho lá em São Paulo e o pessoal acha. Eu fiquei impressionado, de verdade, porque pensei assim, que a parada fosse no nível Chapolin mesmo, entendeu? Com cartolina recortada. Mas não, os caras botaram realmente num castelo, cara, medieval. E aí nós temos a Adele Fátima. Quero falar de Adele Fátima. Hein, Miotti? Eu pegava a Adele Fátima? Claro, não tem dúvida. E ela com aquela voz, então, daquela dubladora lá, que eu esqueci o nome dela. Marli Marcelo. Cara do Miotti, eu tô ali pra cima, né? Você sabe qual é? Eu procurei foto dela, não achei. Eu também não achei, não. É. Mas da Adele eu achei muita. Da Adele é difícil achar ela com roupa. Cara, nesse filme, na verdade, nós temos as principais estrelas da porno chanchada daquela época, né? Que é a Adele, repito, a mulher mais linda que o Brasil já teve. Batista, assim, nessas coisas, né? Meire Vieira, Miotti. Meire Vieira. Tá viva, Miotti? Tá viva. Tá com 80 anos, cara. Rainha que só quer dar, né? O filme inteiro a mulher tá dando. A mulher fica excitada com o cara passando um rolo de macarrão em cima dela, velho. Não consigo entender que porra é aquela. O Satã. O Satã. E ele passando lá aquele pau na mulher e a mulher fica... É uma delícia, é uma delícia. Eu falo que Meire Vieira tava ali, passaria muito piro nela. Ela tinha um bundão, né? Ela tinha. Inclusive, o cara do espelho é o melhor, né? O espelho é o melhor. Não, o espelho é o melhor. O espelho é o melhor do filme. Preconceituosa. Se começar com histeria, sai daqui, viu? É. O espelho, na hora que ela vai e ele conta pra ela que a Clara das Neves tá com 7 anões, ela fala assim, 7? Aquela vagabunda, não sei o quê. Aí ele, ai, eu queria 7 homens pra mim. Homenzinhos pra mim, gulosos. Tô me bulinando. Ele era muito bom, cara. Ele é muito bom. Vi uma vez a entrevista da Adele Fátima pro Tarja Preta, lá do Celto Melo, e ela falou que ela tava noiva na época, e ela falou que ela tinha um pesadelo com uns anões estuprando ela. Aí ela falou, gente, é aqueles homens pegando em mim o dia inteiro. Pô, tá hora que eles estão na filhinha que estão indo trabalhar, aí o outro lá vai do peito dela e continua. Tu vê a cara de putão dele? Tu vê a cara de putão que ele faz? Ela aperta e fala assim, te me espera. É a cara dele e ela dá um tapa nesse show. É o que tem a voz do Jerry Lewis. Ah, é. Olha aí, o Miotti aí, ó. O Miotti já relembrando, né? Tá aí uma mulher profissional. Na moral, não. Tá uma mulher profissional, velho. Não, tô falando sério. O que me incomoda, assim, é que como o filme é dublado, aí eu não é ela, né? Quais foram os outros filmes que ela fez? Porque eu não faço ideia. O cara teve um ótimo que ela fez, que chama As Manicures a Domicílio. Esse também é outro filme muito famoso dela. Ela tá gostosa nível Clara das Neves. Ela é manicure de um salão de beleza que trabalha pra uma bicha, e a bicha quer ficar milionária. E ele prostitui as manicures, e tá tudo ok. Sabe quem é a bicha? O É? Mauro Maurício. Mauro Maurício. Não era esse ator aí, Vazia? Esse mesmo. Cara, e ele tá no filme, e ele tá dançando igualzinho o cara, o psicopata do Silêncio dos Inocentes. Ele fica rebolando assim, daqui a pouco vem a Adele Fátima, vem a Zota. Ah, acho que eu vi uma cena desse filme. Aí a mulher já desce pro piruzinho dele, e aí o negócio vira uma bagaceira da porra. É porque a porno chanchada era isso, né? Na época em que a porno chanchada era popular, por que que basicamente os filmes nacionais eram porno chanchadas? Na época a gente vivia aí o regime militar, a gente, né? Eu não tava vivo, mas enfim, a ditadura, digamos assim. Regime! Não vem com essa, não. Regime, ditadura é o meu pau aqui que tá duro. Tá duro. O que acontecia? Rolava muita repressão, rolava muito cessão de liberdades, de se poder falar o que quisesse e tal. O nego foi pro pau de arara. As obras, principalmente na parte da música, rolava o protestinho, aquele negócio e tal, cadê minha liberdade? Já no cinema, era uma coisa muito louca, porque já que nego não podia falar de... Até falava, tinha muito filme assim, mas os que faziam grana mesmo, que davam dinheiro, que dava público, eram os que arregaçavam na putaria. Tinha uma galera que arregaçava pra caralho, que aí é cinema erótico. Aí já é erótico pornô. É pornô. Né? É, aí já é boca do lixo. Já. É muito além, assim. Sabe quem tava envolvido muito com a boca do lixo? Era o Zé do Caixão, né? Sim. Tem muito filme dele que é pornozão. Sim, é o A Meia-Noite Encarnarei na Sua Alma, uma coisa assim, ou Tomo Comarei Sua Alma, uma merda assim. Então... Meia-Noite Encarnarei Teu Cadáver. Pros recursos que ele tinha e o que ele fazia de cinema de terror, era realmente muito boa a produção. Agora, o que ele fez depois, na época da pornô chanchada, parada na época do cinema erótico brasileiro, ele precisava ganhar dinheiro e ele só sabia fazer cinema, cara. E aí ele foi partir pra boca do lixo mesmo, foi fazer filme pornô mesmo, cara. E era o que ele sabia fazer e era onde ele conseguia ganhar o dinheiro dele. Eu não vou condenar o cara porque ele tá fazendo lá o trabalho dele e ganhando dinheiro, sabe? Se tinha quem consumisse, né, velho? Ele sempre trabalhou muito com o erotismo dentro dos filmes dele. Sim, os filmes dele, né? Sempre foram muito erotizados. Como o Bruno falou, ele tava mal das pernas, ele tava falido. Aí ele falou que ele não queria fazer só um filme pornô, não queria só fazer a metelança. Mais ou menos o que o cara do O Bom Rebuceteiro fez, que começa a rolar fudelança, aí o cara do nada começa a falar sobre Piaget, fala Freud, aí fala sobre ego auxiliar. Não, você veio como ego auxiliar. Eu falei, ego auxiliar, velho? Eu só estou aqui para me masturbar. Eu não quero estudar psicologia, ora pois. Porque o rebuceteio não era um sexo pelo sexo. Tinha toda uma questão filosófica centralizada ali, entendeu? Sexo filosófico, uma coisa assim. Sexo filosófico. O autor lá que falou, né? O barbudinho lá, inclusive. Mas no final, o que todo mundo quer ver é nego metendo. E nego metia e meteu muito. Inclusive, Miotti, você gostava de Sair de Baixo? Sair de Baixo, eu gostava muito. O rebuceteio foi gravado no Procopio Ferreira. Ah, é? É mesmo? Foi. A metelança foi lá. Canguru Perneta já comia ali, ó. Desde os anos 70. Caraca, eu não fazia ideia que era lá. No mundo inteiro, filme é redublado, porque você grava com equipamento de gravação mesmo e não necessariamente vai ficar bom. E nessa época, então, no Brasil, o equipamento de gravação era um lixo, era um cocô. Podia botar o boom que fosse, velho. Não ia gravar, mas nem ia fuder. Mas aquele bandido anão gritando ali, bicho. Quem quer escutar a Adele gemendo com aqueles anão lá? A perseguida! Buceta! A prometida! Quem quer escutar alguma coisa? A favorita! Ah, não, cretino, né, velho? Então, os caras botavam lá e aí não ficava bom. Então, eles acabavam redublando. O que eu acredito que tenha acontecido nesse filme foi montar o filme. Na hora de redublar, foram chamar a Adele Fátima. A Adele Fátima tava no Rio de Janeiro, lá no Sargentelli. E nesse filme, ela é dublada por outra pessoa totalmente diferente, que é a tal da Marli Marcel aí. Os que são redublados por outras pessoas é ela, a Rainha e o Príncipe e os anões. Mas tem outros também. Tem outros também. Mas o Coxinha, por exemplo, é ele mesmo. Ah, o Coxinha é ele. Coxinha é ele, mesmo. Mas quem que dubla o Coxinha? O Coxinha não tinha o que fazer, né, velho? Aí nego chamava ele, ele tava ali na esquina. Mas ele fala... Caçador! Caçador! Ô, caçador! Me fizeste perder um viado. Quebraste alguma coisa? Não, eu estou inteiro. Nossa rainha deseja vê-lo ardentemente. Ardentemente? É, só seus préstimos poderão satisfazê-la. Satisfazê-la? O nosso rei está morto. Claro! Mas a Adele Fátima ficou principalmente famosa por trabalhar como dançarina na Boate Sargentelli. Se não me engano, ela está naquele filme dos Trapalhões do Rei do Futebol. Se não me engano, ela aparece lá de mulata. Tem Jurassic Cast dele. Tem, tá aí no post o link. Se não me engano, ela aparece lá. Se ela não aparecer lá, a boate com certeza é a do Sargentelli. A Adele Fátima ficou conhecida também por ter sido a quase Bond Girl. É verdade, eu tinha esquecido disso. E ela foi. Ela gravou a cena. Só que o que que aconteceu? Ela fez a cena, ela ia ser a Bond Girl, ela falou que chegou pra estreia, aí quando ela foi ver a cena, cadê a cena dela? Ela foi investigando pra saber o que aconteceu, perguntando lá pra saber o que aconteceu. O que que aconteceu? A mídia brasileira, esse veículo de comunicação maravilhoso e idôneo, ficavam falando que ela estava tendo um caso com o Roger Moore. E não era aquela coisa assim, acho que daí tem, não, eles falavam. Era, eles tá estão, dando mesmo. Tá dando, gostoso, metendo, tá rolando cozinho, o diabo. E outra, acabou o filme, o Roger Moore vai se separar e vai vir morar com ela aqui no recreio. Era coisa nesse nível. A mulher do Roger Moore, que era uma italiana, que ela falou, ficou puta da vida, falou com o dono do estúdio. Falou com o Brócolis. O Alberto Brócolis, que era o produtor do filme. E aí ele foi e tirou a Adele Fátima. Ele conta que depois a mulher do Roger Moore veio pro Rio, ele estava lá no Copacabana Palace, numa recepção, e aí ela foi pedir desculpa pra Adele Fátima, que a Adele Fátima falou que falava italiano muito bem. E a mulher do Roger Moore era italiana. Pediu desculpa, que ela realmente foi enganada pela mídia, que tava falando que eles eram amantes. Ela pediu milhões de desculpas e falou pra Adele Fátima ir pros Estados Unidos ou pra Inglaterra, que lá ela tinha os contatos dela, que ela poderia dar uma alavancada na carreira da Adele Fátima. Só que a Adele Fátima falou que tinha acabado de casar. E ela falou, eu não ia largar o meu marido pra ir procurar carreira em Hollywood. Aí ela resolveu ficar no Brasil. Você acha isso? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Quando veio a Unicef no Brasil, o Aragão, até o vice-presidente, né? Renato Aragão, o Jorge Amor era presidente. Roger Amor. Então eles vieram aqui para uma solenidade aqui no Copacabana Palace, eles me chamaram. A Luísa falou para mim, olha, Adele, eu sinto muito, eu não sei como reparar o mal que eu te fiz, mas eu te fiz porque eles fizeram com que eu acreditasse que você era uma pessoa que não valia a pena estar do lado do meu marido no filme. Você tá brincando? Isso. Juro por Deus. Então a Luísa falou, olha, eu posso muito bem te ajudar, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que é, lá tem um conceito muito grande. Sim. Mas eu estava recém-casada, eu não podia largar meu marido para eu ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Mas olha só, sabe por que eu perdoei? Eles me deram, ao Night de Arts, quando eu assinei o contrato, eles me deram um documento no qual eu posso usar aonde eu quiser, se eu abrir um restaurante, se eu abrir uma loja, uma boutique, o que seja, eu posso usar a Mulata 007. Então, foi eu que fiz o filme, sou eu que assinei, eu gravei o filme, eu fotografei, então eu sou a Bond Girl brasileira. Quer saber que filme é esse? 007 contra o Foguete da Morte. O que eu gosto dos filmes do Roger Moore é que era tudo na galhofa, né? Ele era esquilembado. E esse filme, inclusive, tem aquele alemão dos Trapalhões. E esse filme aqui tem um anãozinho que trabalhava direto com os Trapalhões. Inclusive, ele está no Saltimbanco dos Trapalhões e ele... O coelho subiu! O coelho sumiu. Mas enfim, Adele, este tesão de mulher. Nesse filme tá espetacular. Ela tá, né, esse filme é o filme que ela tá mais gata, cara. Tá espetacular, cara. Ela era filha de alemão. A mãe dela era negra e o pai dela era alemão. Que nem o filme que fala que o cara casou com uma afrodescendente, né? Sim, uma rainha africana. E aí o pai dela fala. Por isso que a Adele, ela tem os traços finos. Não sei se você já percebeu, ela tem os traços fininhos. Ela é morena, mas ela tem os traços finos. O cabelo dela é mais. É grosso, mas não é. Mas é mais alisado. É, não é totalmente anelado, né? Ele é mais alisado e tal. E ela fala: não, meu pai tinha muito dinheiro. Porque o cara pergunta. Você é rica? Ela falou, não, não sou rica não. Mas quando eu era criança, eu era rica, porque meu pai era rico. Mas é isso aí. Adele vai sempre permear os nossos sonhos. Eu acho ela muito gata. Não, ela é linda. Maravilhosa. E repito, mulher mais bonita do Brasil já tem. Peguei você na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. O filme em si, qual é a história? A história é da Branca de Neve zoada. Não, a verdadeira história da Branca de Neve. Ah, é a verdadeira, né? A sinopse do filme já começa muito bem. Começa com a narradora. Era uma vez em um reino encantado. Aí, eu achei muito curioso. Vê os bêbados. Pois é, porque você não vai começar a contar cantigas de crianças no bar do podrão da esquina, que foi o que a mulher fez. Ela tava lá na boca do lixo. Ela tava na boca do lixo, devia ser amiga do Plin. Ah, vou fazer um show de teatro infantil no meio de um puteiro aqui que tinha o Taj Mahal aqui em Brasília. Aí ela começou, era uma vez em um reino encantado, aí começa seu barriga e seus amigos, você tá zoando, a gente sabe que não era assim, aí o outro vira e fala assim, olava putaria, aí os caras, cara, mas é assim, aquilo foi gravado nos quiquilhões do inferno, eu tenho certeza. Certeza. Porque os caras, velho, eles estavam meio bicho, não, não é assim, não. Ela, tá bom. Era uma vez uma menina chamada Clara das Neves. Aí vai, uhul, gostosa, aí sim, gostosa, ela bem gostosa. Aí era um rei de um antigo reino que casou com uma rainha ninfomaníaca. Aí sim, já começou. Lembra dos normais, quando a Vani tá indo pela carruagem? Ah, é. O cara, porra, Vani, que vergonha. E os caras lá em cima, vai fazer neném, hein? Todinho. A mulher vira e fala assim, pois é, o rei casou com uma rainha africana e teve sua linda filha, Clara das Neves. Aí já aparece a Adele Fátima fazendo uma sensualidade pra não sei quem, porque o pai dela tá morrendo. É. Ela já aparece assim, E o pai morrendo. A melhor é a descrição do porquê o pai tá morrendo. A rainha não parava de meter. Ela era ninfomaníaca demais. Ela era ninfomaníaca, aí você, ela era tão ninfomaníaca que o rei adoeceu. E aí o rei tá lá. Cadê minha rainha? Cadê minha rainha? Cadê minha rainha? Mas nessa hora, é bom, que é o rei fica. Eu quero falar com a rainha. E nessa hora, a rainha tá montada em cima do príncipe. E aí começa... As trilhas sonoras são as melhores. E a música do Guilherme Tell. Você vê que é uma coisa muito família, porque elas não abrem a perna, você já percebeu? Inclusive a Mary Vieira tá de tanguinha, ela tá pelada. Ela tá uma tanga pelada. Meio transparente. Né? É, ela tá com a tanga cor de pele. Ela não dá aquela cavalgada mesmo, entendeu? Ela só tá reta em cima do cara e o cara reto em cima dela. Acaba de trepar com o príncipe, aí o príncipe vira pro lado e fala assim, eita nós. Aí a mulher, você, não sei o que, você é ótimo, me come de novo, tipo um negocinho. Mas agora. Mas agora? Não dá não, a gente vai depois. Calma aí. Aí a rainha, ela é chamada porque o velho tá morrendo, tá nas últimas. E o velho tá lá, cadê a rainha? Cadê a rainha? Seco. É igual o Miotti numa época da vida dele. Você lembra? Miotti era assim. Você lembra? Você lembra Miotti? Miotti era assim, Miotti vivia abatido. É verdade. Miotti assim, que o pessoal não sabia o que era, achava que ele tava usando regime. Com o magrinho, lembra? Com o magrinho, você lembra? Tem uns filmes antigos do Jurassic Park, Miotti magrinho. Magrinho. Aquele gordão e Miotti magrinho do lado. Eu me lembro disso. Pois é, e o povo é Miotti tá fazendo regime, a gente. Aham, regime. É, tem nome tudo regime, você quer saber qual é o nome do regime que tá fazendo? Qual dos três nomes juntos? Ali tinha vários. Miotti naquela época destruía lares. Destruía mesmo. Miotti naquela época ele não parava, enquanto ele destruía um casamento por semana, ele não parava. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not. Dona Rainha é chamada lá às pressas, vai, encontra o velho tá no leito de morte, o velho fala o que pra ela, Calaveira? Cuide da Adele, deixa a Adele se perder não, com o Rádio Amor, essas coisas todas. Nessa menina aí é foda, e ela sensualizando. O velho morrendo, a Adele faz assim... Não, o pior nessa hora é que quando chega a Rainha, ela tá ajoelhada na cama, a Adele. E aí um cara vai ajudar ela a levantar, e o cara vai ajudar e segura ela pelas tetas. E o cara pega nas tetas, e ela sobe ela. E ela, obrigada. Não, ele sobe ela pelas tetas. Velho, ele ergue ela pelos peitos. É. Aí ela vira pro cara e fala assim, gracita. Daí a rainha já fica puta. Sei porquê. É, não, ele fala pra ela o seguinte, não deixa ela... Cair em tentação. Cair em tentação, exatamente. A palavra que ele fala é essa. Pela casa pura. Ela pela casa pura, exatamente. Porque ela é herdeira, não sei o quê. E aí, logo depois que o velho morre, a rainha baixa um ato institucional onde ela afirma que a princesa não é mais princesa. Antes disso, não. É porque o rei morre. Aí os caras já começam a pegar nos peitos da Adele. A Adele sai triste. Aí a rainha vai meter de novo. Aí o otário do príncipe, ao invés de ficar quieto, ele vira e fala assim, não, mas e a Adele? Cadê a Adele? No meio da fudelança. Mas você fala alguma coisa desse problema? Eu quero casar com ela. Ele falou, eu quero casar com a Adele. Ela, mas você continua sendo minha amante. É, você continua sendo minha amante, só pra manter as aparências. Não, não, é porque ele fala assim, é costume do meu reino eu me casar com uma virgem, desposar uma virgem. E aí ela fala, não, porque é um absurdo, não sei o quê. E aí ele, não, mas a princesa e tal, não sei o quê. E ela, não, você vai parar com essa porra, não sei o quê. E ela briga com o cara. E aí é que ela baixa o ato institucional dizendo que a mulher não é mais porra de princesa nenhuma. É, não, a partir de hoje ela não é princesa e vai ser empregada. Olha só, do nada é a Adele, fica assim, oh, meu Deus. Aí ela vai fazer, inclusive, faxina. Isso. Aí o filme corta. A Adele tá, né? A Adele faz, fica esse beijinho. Peraí, a gente esqueceu de falar do espelho. Ah, sim. Porque verdade. Quando a rainha chega do rei morrer, ela vai lá e fala, ah, eu sou agora a mulher mais linda, quem é a mulher mais linda? Aquele negócio do espelho, espelho meu, não sei o quê. E o espelho, ó, bichona, velho. Não, o espelho é o melhor. Cara, o espelho é incrível, o espelho é incrível. Fala assim, que é? E quando chega? Fica uma voz, fica assim, Os caras eram muito avacalhados, né, velho? Aí aparece o espelho, bem aquela corte de câmera, né? Bem seco mesmo. Clot Chaves. É. Aí ele, que é? Ela, espelho, espelho meu. A dona Clotilde. Fala igualzinho. Que é? É. Existe alguma mulher mais gostosa que eu? Clara das Neves. Tesão com seus 20 anos, maravilhosa, aquela nega maravilhosa. Todo mundo querendo pegar ela. Que isso, eu sou mais gostosa. Você não! Você já acabou, você está velha, você já está com seus 40. Cara, mas é aquelas bichas recalcadaça, velho. Ai, não é possível, ele é possível sim, aquele mulherão. Ai, se fosse ela, umas maradas em geral, né? Ai, se eu fosse é ela. É muito bom aquele cara, velho. Eu ia dar muito pro reino inteiro, o reino todo quer comer aquela mulher. Aí o negócio corta e começa a Clara das Neves, felizaça. Recolhendo lenha. Aí eu me lembro do Chapolin. Camponês do Nobre Coração, que vai todos os dias recolher lenha. Antes mostra aquela fotinho com a legenda, né, falando onde é que ela tava. Tava na floresta, cheio de espinhos. E no final, e paus. E paus. Reticências e paus. Tá lá recolhendo lenha e pisa numa farpa, né? Entra uma farpa no dedo dela. Aí ela, ai. Já começa a gemer. Aí ela senta, ai, meu pé, não sei o quê. E aí aparece o príncipe. E ela cruza as pernas do jeito que eu tô cruzando aqui, ela sobe a saia. Bicho, mas ela sobe a saia até a orelha. Meu irmão, que par de coxas que é aquela boletinha, bicho. Bicho, mas é um colchão. E aí vem o príncipe. O príncipe vem e ele fala, eu te ajudo. Só que ele não vai no pé olhar. Ele só vai alisar a mulher. Aí ele fica assim, ô, oh, vem cá. E aqui? E ela, ai, ui. Ela, mas para, não é aí. Não é aí. E ele é sim. Mas não aqui. É aí. Ai. Ele é não, mas vai ser. Porque ela tá com a perna pra cima e o bicho fica metendo a mão na buceta dela, velho. Ele tá lá passando a mão assim, ó. Aí ela, não, mas não é aí. Ele, não, é aí sim. Ela, aí ele bota a mão assim, ela, não, é não. Ah, não, não é aí. Aí eu, caralho, que medo é esse? Aí o bicho, ah, sim, é aqui no pé, no pé. É. Ó, né? Oh, sim, desculpa. Aí ele vai e morde o pé dela assim, aí faz... Aí cospe o espinho. Ele, tirei. Quem é você? Ela, sou Clara das Neves. Ele, ah, você... A princesa. A princesa. Ela, é, fui, né? Mas ele beija ela. Aí ela fala, sua espada está me cutucando. Sua espada está me cutucando, mas ele não usa espada. Aí ela, ah... Ela faz umas caras. E aí ela vai e começa a estar recolhendo trouxa de roupa. E aí quem que está se masturbando na moita? O guarda Juju. O guarda Juju. Isso. O guarda Juju, cara. Isso, que era a bichona, dá pra ser nossa. É, cara, o guarda Juju que tinha o cacetete rosa, que era mole, molengão assim. É o mesmo. Guarda Juju. Aí ele vai mesmo. ela tá lavando a calçada. Aí ele tropeça e cai. Ele, ai, me machuquei. Ela é toda, né, toda meiga. Ai, mas o que houve? Ela se ajoelha perto dele, aí começa, ai, foi aqui na perna, quebrou. Pra, não, foi aqui, eu machuquei aqui, ó, no meio da coxa. Ela, mas aí ele, é, aperta. E ela começa a massagear o piro dele. Ela, meu Deus, foi uma pancada muito grande, que tá ficando inchado. Tá crescendo um calo. Tá crescendo um calo, ele, É, mais em cima. Mais em cima, e ela começa a apertar. E aí a Adele, com toda a sua sensualidade, começa a fazer aquelas caras que ela fazia. Ela fica apertando, e ela fica assim... E o Juju trocando salinho, velho. Para, Juju, trocando salinho. É o teu balde, cara, o teu balde. Aí é a rainha com o espelho. Aí o espelho fala pra umas bichinhas. É, toda lá com hora ela. A rainha volta lá e pergunta: ai, quem é mais linda? E ela fala: Clara das Neves. Não é. Agora eu vou criar uma armadilha. Aí a armadilha dela é os caras vestidos de trouxa de roupa descendo a ribanceira. E a Adele Fátima se manda. Que porra é essa? E fuga, e corre. E os caras ficam se abraçando ao invés de pegar ela. Eu não entendo. Pô, mas vai entender, né? Esse mundo, né? Such a Depois disso aí, todo mundo correndo atrás dela, não sei o quê. Um dia ela tá lá na floresta. Aí o príncipe encontra ela de novo. Fala, é agora. Agora é a hora. É a hora da música. É a hora da música. Ela canta lá, ah, vou dar, não sei o quê. Ó, meu, toca aí, a música é maravilhosa. Eu quero que um grande amor Se encontre Assim. Eu tenho tanto amor, pode acreditar, cantando com jeito, vou dar. Só faltou, velho, imagina se ela vira e faz assim. Imagina. Deviam ter votado isso, velho. E aí ela encontra o príncipe agora, minha filha, e não sei o quê. E ela começa, não, mas não sei o quê e tal. E ele, é agora e vamos. Aí ele tira a roupa dela, velho. Ali você vê que não dá pra você casar com a atriz. Porque ali não é a interpretação, não. Que interpretar o quê? Dá uma mamada nela. Dá mesmo. Velho, mas ele dá uma mamada que o peito dela, tipo, dá uma esticada. É. Chega mais assim, ó. Negócio... É que não dá, que eu, né, tô salivando aqui, peraí. É assim, eu não sei se deu pra ouvir, peraí. assim. Não, e tem uma hora que ele aperta com a mão o peito dela. Cara, ele aperta, ele esvazia o peito dela de uma vez, assim. Velho, enche o outro, durinho, inclusive. Né, velho? Meu ela Deus. Aperta um e o outro enche. Igual o negócio do Gugu, né? Algum brinquedo do Gugu qualquer. Ele aperta e enche, aí ele começa a descer, aí ele chupa ela chupa ele. Aí ele vai e monta, né, nela, assim. Aí fala assim, você é ela. Aham. Uh-huh. Aí o bicho faz assim, aí faz assim, bim. Era! Aí começa a voar papagaio, arara, os macacos desmaiam. Era, cara, que ele é muito bom, velho. E é um estalão, né, cara? Puta que pariu, velho. Pá! É tipo um tiro. Era! E ele pega assim, era. Aí depois, ai, tá bom, agora eu vou embora, porque eu já dei, né? Tá bom, aí vai. Porque não tem motivo, nada nesse filme tem muito motivo de ser. Aí nessa que eles estão voltando, a rainha vê que ele já comeu e tá querendo comer de novo, inclusive. O espelho que fala. O espelho que fala, é. Mas ela é virgem, era, meu amor. Neste momento sendo deflorada. Por aquele príncipe seu, ela não acredita, vou mandar matar ela, pode mandar. Aí ela vira pro cara lá e fala assim, me traga o caçador mais sanguinário que tem. Quem que é o caçador? O Costinha. É o Costinha. Costinha, você me fez perder um viado. Lembra? Ele é caçador de viado. Ele é caçador de viado. Você me fez perder um viado. Ah, não, mas a rainha está chamando ele. A rainha? A rainha? Não sei o quê. Aí ele acha que é pra comer a rainha. Quando ele chega lá, ele ajoelha perto da rainha. E ela tá com as pernas de fora. Aí ela, você está duro? Aí ele, né? Eu quero essas pernas, não sei o quê. Estou perguntando a sua situação financeira. Ele, isso aí é normal. Ah, mas isso é normal. Eu fiquei sabendo que você é bom de viado. Ele, ai meu Deus, que isso? Devo a honra de estar em vossa presença, majestade. Eu não sei como começar. Estás duro? Deu pra perceber, madame. Percebi. Sabe o que é, madame? Eu nunca vi pernas tão bonitas. Perguntei da outra dureza, da falta de dinheiro. Ah, bom. Não, isso é normal. Me informaram que o senhor é especialista em viados. Majestade. Falo da sua especialidade na caça. Assim é claro. Viado que passou na minha frente é viado morto. Eu tenho um presente para você. Oh, sim? Uma mulher. Não. Não, minha rainha. Outra, não. Eu já tenho uma lá em casa que é uma desgraça. Você não precisa ficar com ela. Não? Leve-a para a floresta e executa. E depois executa. Mas duas vezes? Uma eu já acho meio perigoso. Executa e depois executa. Compreendeu? Sim, entendi. Mas quem é a felizada? Clara das Neves. Não, a princesa. É uma ordem. Não dá certo. Leve Clara das Neves para bem longe. Mate-a e arranque seu coração e fígado. Mas pra quê? Quero comê-los. Será feito, majestade. Porque o resto... Quem come sou eu. Mas o Coxinha já tinha o quê? Uns 200 anos naquela época, né? E aí ele vai comer a Adele Fátima. Eu fiquei meio enojado. Concordo que eu fiquei um pouco enojado. Porque ele vê aquele velho se esfregando na Adele Fátima. Ele é super profissa. Por isso que eu falei. Ele é profissional pra caralho. Que ela tá lá, né? Nossa, ai, caçador, como é duro. Ele, não, peraí. Isso aqui. Ele fica só esfregando a cabeça nela, assim. Ele não bota a mão nela, não. Não, ele é bem respeitoso, eu achei até. Coxinha não abusou dela, não. Diferente daqueles anões lá. Inclusive, tá na cara do meu sobrinho. Tá na cara do Heitor. A cara. Você já viu o filho da Denise? O Dunga? Não é a cara do filho da Denise? A cara do meu afilhado. O Dunga não é anão, não. Ele não tem cara de anão. Inclusive, o Heitor ri daquele jeito. Caralho. Eu mostrei pra massa, mas, meu Deus, é o Heitor. Eu quero que ele vai executar ela e aí na hora que ele precisar matar, ele fica com pena, igual na historinha, né, da Branca de Neve. E ele mata um viado e pega o coração e o fígado desse o viado e leva pra rainha. O fígado da Branca de Neve, aí depois a rainha vai comer o fígado. E aí, você já comeu? Ele comeu. Mas você não quer comer mais, não? Ele falou, não, por enquanto não. Eu tô cheio. Um cheio. Eu tinha uns 40 e poucos anos, sério. O Coxinha? Tinha trabalhado no sol pra caralho. Caralho, hein? Mas o Coxinha era feio, porra. Aí a Branca de Neve foge. Mas antes dela fugir, ela fica tomando banho pelada na cachoeira. Nossa senhora, essa cena. Ih, cara. Velho, essa cena, aquele sol de meio-dia, a Adele Fátima molhada, aquele sol batendo naquela pele dela, bicho, ela tá parecendo um cobre. A pele dela tá cor de cobre. Tão bonita que aquela mulher era. E ela fica assim, obrigada. Cara, ela sensualiza pra qualquer coisa. É, merda. Exato. Ela é tipo Sexy Over 9000, né, cara? É, Jessica Rabbit. É, exato. Eu nasci assim, né? Aí ela vira e fala assim, obrigada por não me salvar. E ela fica sensualizando. E o Coxinha, não, que isso. Prazer foi tudo meu. Se é que você me entende. Aí ele vai falar umas piadas meio sem graça ali. Aí ele vaza. E ela fica ali. É, exato. Meio Chica da Silva. Com jeito vou dar, vai dar. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Clara das Neves vai pra floresta e acaba desmaiando lá. Ela desmaia. No desenho, os animais acordam ela e levam ela pra cabana dos sete anões. Que quando os anões chegam, eles estão na cabana, acham que ela é um fantasma, tem toda aquela brincadeira. Nesse aqui, não. Os anões encontram ela já desmaiada no meio da floresta. E eles não sabem o que é isso. Que é isso? Eu acho que é uma mulher. Peraí, vou conferir. Aí eles olham pra buceta dela. É uma mulher mesmo. Ela tem a diferença. Ela tem a diferença. Aquilo que você não tem. E aí o anãozinho nervoso. O anão viado. O anão viado. O anão viado. Anão viado, filha da puta. Que raiva daquele anão. Ele é engraçado pra caralho, mas que raiva daquele anão. É o melhor personagem, velho. Não, é o melhor espelho. Porque o anão é despeitado. É. O anão é o viado atual. O outro viado não. O viado do espelho, ele é poderoso. Ele não tá nem aí. Agora o viado anão, ele é magoadinho com o mundo. Aí ele fica assim, essa racha vai acabar com o nosso lar. Ele tem motivo pra estar daquele jeito. Por quê? Ele era a alegria da garotada. Ele se divertia ali com os outros seis homens dele. A voz dele é melhor, velho. Muito bom, cara. Deixem aí, ela vai acabar com a nossa harmonia. Vamos não, vamos levá-la pra dentro. Aí eles chamam ela, ela acorda, ela vai andando, eu acho. Aí ela chega lá, já começa a sensualizar com os anãos do nada, né? Já começa, já olha pra aquela camada de homem, ela... Oi, que... Já começa a sensualizar os anãos, eita. Não, e o melhor é quando vai apresentar os nomes dos anões, né? Porque, tipo, são todos os anões realmente dos anões da história. Eles mudam um pouquinho o nome. Por exemplo, o mestre é o chefe. O Atim é o espirro. O zangado é o nervoso. O único que é o mesmo nome é o Dunga. É Gunga o nome dele, é, né? Gunga? É Gunga ou é Dunga? Eu sei lá. Ah, não sei. O som é muito ruim. O som é horrível. É horrível, não dá pra entender. Aí, cara, eles começam, tipo, a fazer uma conferência pra ver quem vai comer ela. Eu tô desesperado. Ela, agora eu vou dormir. E ó, eu vou dormir sem roupa. O que é aqui? Porque eu só tenho essa roupa. Não, ela não fala assim, né, meu? Com essa voz de regulador, com regulagem de motor, né, meu? Então, eu vou dormir sem roupa. Ninguém ia gostar, né? Sabe, eu vou lá, eu resolvo lá o motor lá. Eu sou a Adele, eu sou amigo da amiga do Miote. Não, ela vira e fala assim, vocês fiquem aí, porque agora eu vou subir e vou dormir sem roupa. Ela sensualiza pro vento. Aí ela sobe e os anãos ficam enlouquecidos, né? É além dela. Eu já vi ela no show de calouros, ela era daquele jeito. Ela sensualizava pro microfone. Oi, Silvio, não sei o que, o caralho, ela tá sensualizando pro microfone mesmo. Mas uma coisa que a gente precisa falar aqui é o nome real dos sete anões. É o Zequinha, Quinzinho, Dilim, Lixo, Paulinho, Zezinho, João Grandão. Aí ela vai subir, aí eles começam a fazer a conferência. E aí, quem que vai meter? O nervoso, né? Vira e fala assim, ninguém vai subir! Vocês agora antes brigavam por mim, agora ninguém vai fazer nada! Aí ele fica na frente da escada, viado, filha da puta! Tá aí eles... Uau! Aí ele vê e fala assim, aqui ninguém sabe. Aí ele fica na frente da escada, assim, e os anãos vão tudo dormir. Aí ele sobe um por um. Vai primeiro o chefe. Aí quando chega, ele dá uma acordadinha assim na Adele. E ela manja que eles estão chegando. Não, ela acorda pro primeiro e aí fala, ah, que foi? Aí ele, não sei não, o quê. Ela escuta ele subindo, aí ela olha assim, vai ter. Aí ela finge que tá dormindo, aí chega o anão assim, cutuca assim. E eles não falam nada, o bom é não, isso, não, né? Fala nada. Fala nada, ela fala assim, que foi? Aí ele, aí ele, não, ela, não, mas peraí. Aí ele, não, mas peraí, não. Aí ele começa a beijar ela. Aí ela, Ah! O chefe, que é o primeiro que chega, quando ele dá uma cutuca lá na Deli, que acorda ela, ela, ah, que, não sei o que, ele, não, não sei o que, vem cá. Esse velho, que ele é meio velho, esse anão já. É, ele já é um anão velho. É um anão mais velho. Ele mete a mão na bunda dela. Mas como não? Velho, e ele aperta. Aperta com muito gosto. Mas, velho, dá uma inveja desse anão, filha da puta. Que eu falo que eu tenho um ódio mortal desses anão, velho, que eu queria estar lá, eu queria ser anão. E olha o trauma de anão, hein? Esse anão enfiou o dedo no cu dela. Certeza, velho. Esses anão abusaram dela, velho. Mas também, antes disso aí, teve o banho dela. Sim, aí teve porque o banho. Porque o banho dela, o que, que ela fez naquele banho? Banho, não acredito. Ela abre as pernas. Ela abre as pernas ali. Mas o melhor não é o banho dela. O melhor são os anão que estão vendo do lado de fora. E eles fazem aquele truque que a gente falou no Jurassic Cast, na época lá do Mágico Joyce, que ficou um anão em cima do outro. E tá na vera aquilo ali, porque o anão tá tremendo. Tem um anão tremendo, você já viu? Ele fica assim. Tava pesado, bufando, né? Bufando, ele fica bufando. Agora é minha vez, eu também tenho direito. Aí ela abre as pernas, abre os tesourão. Eu juro que uma hora eu pensei que eu tinha visto o perereca, mas não era não. Não, eles escondem mesmo, porque tem uma hora que ela vira na cama e ela bota a mão. É por isso que é legal esse filme, porque é uma putaria família. Não mostra buceta, mostra grelo, mostra um pentelho. Eu não sei qual quantos pentelhos de Odélio Fátima. Olha que absurdo. Eu sabia o... Eu não sabia qual era quantos pentelhos de Adele. Que absurdo. Tá errado isso, mas... Nunca fez um pra porno chanchada. A Adele fez 16. Aí um só pela escada, um só por fora. Um só pela escada. É porque o zangado, o empata foda, filha da puta, tá na pé da escada. Precisam cada um subir de um jeito. A desculpa pra cada um meter na Adele Fátima é a melhor, porque chegou um e fala assim, neném. Neném, ela, neném. Puta, não pode fazer isso. A mulher sexualizando pra anão, velho. Porra, velho. Anão é uma parada que dá medo, cara. A mulher sexualizando pra anão. Neném, neném. Então vem mamar. Oh, ela levanta pega, o peito, ela pega porra. O peito e dá na boca ela do anão, boca velho. Não. Eu sou casado, tenho 17 anos, minha mulher nunca fez isso. Aquele anão, filha da puta. A Adele Fátima deu pra mamar. Vá se fuder, anão escro. Anão, filha da puta. E a Adele Fátima vai mamar. Então mama. E ele, ué, ué, ela escapou daí, o peito na boca do anão. Ai, perdei. A outra que ela se esconde e fica fazendo malabarismo com o anão. Ela joga o anão, vai tá aqui, vai tá aqui. Que é o anão do Coelho Sumiu. Ela joga o anão pra cima, o anão vai no ar. Vai ter aqui, vai ter aqui. Ele quer aproveitar. Tá, de fogo, o único que não foi, né? E o outro que monta nela. Ela é filha da puta. Ela fica aprontando com os anão. Porque ela escuta os anão chegando, ela dispensa o que tá metendo nela. Aí o anão tá pulando de cama em cama, aí cai em cima dela. Aí ele vai, vou montar em você. E ela de quatro pro anão, velho. O anão em cima dela. Ô, velho. Que eu não dava pra tá ali. A cara do Dunga essa hora é muito boa. Dunga, ele cutuca ela, ela fala assim, que foi? Aí ele acorda assim, ele fica assim, aí ele bate nela assim e fala assim. Todo mundo queria ver a Adele Fátima. Ninguém queria ver os anão, né? Os anão não aparecem nem de pau duro. Graças ao bom Senhor Jesus Cristo. Deus virou e falou assim: não, tudo nessa vida tem limite. Quer avacalhar, avacalha. Agora anão de pau duro no cinema, não. Mas enfim, aí chega o dia seguinte, ela não transa com ninguém, porque o espirro solta um espirro, e aí o anão lá embaixo acorda. O nervoso sobe, puta saralhaço. Faz essa rachada aqui! Eu sabia que essa mulher ia acabar com a nossa harmonia! Todo mundo pra baixo! Eu sou muito melhor que o que ela tem que eu não tenho! Aí a Clara... Aí todos riem. Aí os outros... Aí eles começam a falar, perseguida! Perseguida! A perereca! A bus! Seta! A favorita! Essa cena é foda. Não, mas o melhor é que, nesse meio tempo, a madrasta, a bruxa lá... É melhor, essa parte é ótima. Ela fala assim, espelho! A espelho não aparece. Isso! Aquela hora que ela chama ele, espelho! Aí ele, tô aqui, aqui, aqui e aqui. Que isso, rachada. Ela, que é? Ô, espelho, eu tô te chamando tem meia hora. Ele, que você quer? Eu tava ali na sauna com Adonis, aquele homem maravilhoso. com aquele torso gigante. Quem é a mulher mais gostosa de rei? Ele já falei, Clara das Neves. Ah, impossível, Clara das Neves tá morta. Não tá nada. Tá vivíssima e tá fazendo sexo com 7 homenzinhos. Maravilhosa. Ai, eu queria tanto. Com os anões? Que nojo. Ele, nojo? Nojo nada. Quisera eu ter 7 homenzinhos atrás de mim. Aí fala assim, não, peraí, 7 não, 6. Um não tá bem definido. É. Aí ela, mas e o que foi que eu comi? Era um fígado de um viado. Aí ela, eco, que nojo. Preconceituosa. Uma fábrica. Uma fábrica. Vou cancelar meu PicPay. Agora vou usar meus poderes mediúnicos. Ele, você lá é médium. Ela, você não sabia que eu sou? Parece que a rainha tinha poderes sobrenaturais. Isso, aí assim. Ela resolve envenenar ela. Isso, com uma maçã. Só que aí no meio dessa história, ela desiste, come a maçã e se mata. O cara falou que a cara da tempo não gosta de maçã. Ela não gosta de maçã. Aí ela, não, não sei o quê. Ela vai, morde a maçã e se mata. E aí o espelho fica avacalhando ela, que ela fica, ah, aí o espelho, ah. E ela, ah, é a espelha, ah. Aí corta pros anões cantando a música. Aí os anãos já estão naquela cena do jantar da Branca de Neve, que tá a Branca de Neve cantando e dançando com os anãos. Só que tá a Adele Fátima rebolando aquela bunda maravilhosa dela, os anãos tocando um samba. E qual é a música que toca? A história da maçã é fantasia. Maçã igual aquela, o papai também comia. É baú jurado, tal pecado original. Uma maçãzinha é coisa muito natural. Eu amo a mordida. E o mais gostoso vai ficar para o final. A história da maçã é fantasia. Maçã igual aquela, o papai também comia. A história da maçã é fantasia. Maçã igual aquela, o papai também comia. É papo curado, tal pecado original. Uma maçãzinha é coisa muito natural. Deu uma boa mordida. E o mais gostoso vai ficar para o final. Aí fica o anão metendo um negócio na bunda fica dela. Fica metendo a mão, fica metendo o bumbo na bunda dela. Ah, virou carnaval, véio, virou Brasil. Virou Brasil, é. E ela fica rebolando assim, sensualizando pra caralho. Puta que ela tá muito linda, velho. E aí nessa hora eles fazem a rifa. É, aí eles ficam assim, não, vamos ver quem é que vai meter, né? Porque não vai dar pra todo mundo, né? Pergunto pro Nervoso se ele vai. O papai também comia. Nervoso, você quer entrar no sorteio? Imagina! Eu só quero saber quem vai passar a noite comigo. Este ato que eu sonho não consigo esquecer. Quando naquele dia, bem de mansinho, come você. Nervoso, velho, num ninho de margarida. Eu não entendi aquela cena. Ele vai pra fora da casa, bota uma rede. De vestidinho. É. Aí fala assim, antes eles brigavam por mim. Agora, olha aí. Aqui, ó, nunca mais quando der certo com essa mulher aí. Aí eles tiram o sorteio, quer que ganhe o Dunga, óbvio. Dunga, claro. Aí ele vai lá, né, aí eles vão tudo dormir, aí o Dunga vai lá, né, reclamar o prêmio. E é engraçado que é uma cena muito esquisita, porque eles fazem um sorteio e não avisa pra ela, não. Não, não avisa, não. Não avisa, não, ele só chega lá, aí ele bota um papel, de pão, filha da puta, filha da puta, nem pra botar um papel cenográfico, é um papel de pão, cara, que os caras rasgaram, o cara foi ali na padaria, rasgou o papel. Então, X de canetinha. Tá um X de canetinha. Porque instrumento é chinho. Tinha, porra. Aí vai um papel lá, não sei o quê. Ela, o que é isso? Aí ele mostra pra ela assim, ele mostra assim, faz assim. Aí ela, ah, então vem. Então vem. Aí ela começa a meter muito com ele. É porque ele mostra que ele tem uma pirocona. Ah, mas a piada é óbvia. A piada você já via desde lá do início do filme. Isso, exato. E ele começa a comer ela e ele come ela em pé. E ele fica com os pezinhos assim. Aí de repente ele some. É. Aí ele faz uma coça de meio. Tá assim, ai, meu Deus do céu, não acaba. Aí ele desce e fica assim, olhando meio pro nada. Aí dia seguinte, eles vão trabalhar. Aí ela fala assim, vocês vão todos trabalhar e o Dunga vai me ajudar pra cuidar da casa. Filha da puta, né? O Dunga vai me ajudar. E o Dunga... Aí o Dunga pega na bunda dela assim, aí ela... Ai. Aí eles estão indo embora, aí cada um vai dar um beijo nela. Aí ela dá um beijo na cabeça, né? Aí chega um que vai apertar no peito dela. Aí tem uma hora que aperta o peito dela que ela fala assim, para aí! Bicho, dá uma apertada na teta dela que ela... porra, que com o anão sai andando assim. Aquilo ali foi fatuação, não. Ela ficou putona mesmo. Aí nessa hora aparece lá o príncipe, ele fala, vamos lá, não sei o que. Ela fala, não, vou ficar aqui com o Dunga. É, eles são anão, mas a piroca é gigante. Aí ele, pô, mas que assim, e que eu, como é que eu vou ficar? Ele fala assim, aí nessa hora tá o nervoso. Bichinha, olha que bichinha. Ele vira e fala assim, meu Deus, que homem lindo. Aí eles ficam se olhando. Eles ficam se olhando, assim. Ele fica assim, ele faz a cara de nojo, o anão. Aí ele olha assim, ele... Por que não? Perdi a Deli Fátima, vou comer esse anão. Parece uma carranca que criou vida, essa desgraça. Aí qual é a cena do anão montando no cavalo? É o anão escorregando, só que eles voltaram. É. O anão escorregou e correu pra trás. Eles rebobinaram a cena. Aí o anão correu e vai... Ele sai escorregando assim pela bunda do cavalo, velho. Dá um pulo no cavalo assim, meio esquisito. E aí ele sai com o cavalo, tipo assim, é, não teve, não teve, né? Começa a tocar a música. Como é que é a música, velho? A história nova, não contavam... Se você já desconfiava das histórias que a babá contava, tinha toda razão. Ela lhe contou uma outra versão, o lado que você conhecia era só a fantasia. História de príncipe e princesa sempre acaba em safadeza, como João e Maria, que faziam bacanal e Chapeuzinho Vermelho, que dava muito pro lobo mau. E ainda existem outras versões que queremos contar pra vocês, mas isto é uma outra história que fica para uma outra vez, que fica para uma outra vez, que fica para uma outra vez, que fica para uma outra vez, que fica para uma outra vez. Cara, eu não sei se vocês andam acompanhando, interneticos, mas o Miotti, ultimamente, ele tá colocando no Facebook foto do neném que ele batizou. E ele tá mostrando, tô namorando hoje. Namorando não. Batendo no peito, tô, vou casar. Comendo, comi ontem. Eu não entendi. Eu, na hora que eu vi a foto, eu falei assim, mas ele tá querendo o quê? Ser preso? Eu não entendi. Porque ele botou a foto dele, esse sou eu. Aí ele botou um bebê, velho. Um bebê sendo batizado. Essa é minha namorada. Menina, que um dia eu conheci criança, me aparece assim de repente, linda. Então, sexta é coruja, hein? Moleque. Falou, revirou. O Bruno vem aqui com a mulher dele saiu daqui rindo. Eu falei, a Carla, ele falou, moleque, foi conquista pessoal minha. Eu vi a mulher do Bruno rindo. Esse dia eu até transei, bicho. Porra. Já começamos daquele jeito. Tem umas amigas do Miotti que essa hora estão mandando textões no WhatsApp, cancelando o PicPay. Tenho assim umas amigas, antes do Miotti, que essas horas estão assim. Não acredito que ele falou isso, absurdo, absurdo. Mas eu sei, inclusive, é o próximo episódio do Judas Cast. A Boate Sargentelli parece uma obra-prima, que nós vamos falar, que vai ser a próxima, que é o Arnold no Rio. Ele está na Boate Sargentelli, inclusive o Schwarzenegger fica tentando encoxar a mulata fica dando uns tapas nele assim, sai! E ele fica tentando achar, e ele vê, the best part of Brazilian women is the bunda. It means yes. Chorar, achando graça. Caniote, você pegou no colo, Miote. Aí ele falou assim: ela canta pra mim aquela música do Netinho. Te peguei no colo, menina. Ela acha isso romântico? Acha. Acha. Será que é melhor? A mãe dela se emocionou com a minha postagem. Puta que pariu. E é sério, se emocionou. Ela quer até comentar. É, esse mundo tá muito moderno na internet. Eu tô falando pra você, tá moderno. Tá moderno, eu não tô acompanhando. Eu sei que eu vi a foto, a postagem, eu falei assim, ué. Não tô entendendo. Tem um círculo vermelho no miote e um círculo vermelho no bebê. E uma seta ligando um ao outro. É. E o coraçãozinho. E em cima escrito assim, comendo, está. É. Aqui. Pois é, miote, você pegou lá no colo. Pois é, hoje eu vou botar ela pra mamar. Um dia, vou dar. Lá. Um dia. Aí fica a galera, um dia. Vou dar. A música dos anões também. Eu vou. Trabalho agora, eu vou. E quando voltar, ela vai dar. Tanto amor. Pode acreditar. Já basta trava não, lembra da trava não? Porra, que tem um pau do tamanho de um pé de meia. Que arrasta no chão? Arrasta no chão, arrasta mesmo. Você sabia dessa mesmo? Não. Calaveira me mostrou uma vez a trava anão. Era uma travesti anã. Só que, tipo, ela era tão pauzuda, miote. O pau dela arrastava quase no chão, velho. Aqui? Caralho! Tamanho do piruzão dá não, velho. Trava não. Rubi Navarro. Ela só tem 1,40m, mas faz coisas que gente grande duvida. Direção Lucas Crazy. Lucas Crazy. Tu lembra que tu tentou até entrevistar ela? Não, vai tomar teu cu. Foi, porra. Não, eu não. Você é que... E ela respondeu pra você que não queria? Não, vai se foder, que queria Bruno. Queria um cachê. Foi, pô. Foi sim. Eu nunca falei com travesti. Caraca, você falou. Foi você não, mandou no Facebook. Não, gente. Você tinha ela no Facebook. Falava com ela... Tomar no teu cu. Falava com ela direto, pô. Então é isso, interneticos. Esse foi o especial Jurassic Cast. Jurassic Cast voltou, né, Miotti? E eu vou instituir o seguinte, ó. Pirocracia nessa caralha. Só vai ter homem nesse site. Vai tomar no cu, não tem mais mulher. Lacração na casa do caralho. Só é eu, Miotti e Leonardo. Foda-se. Miotti e Leonardo? Me fudi. É porque você tá ali. Né? O espelho já falou, ó. Tem três. Um, eu não sei. Porque um fica, um curte, às vezes, uns negócios que eu não entendo. Né, alguns, às vezes eu vejo uns likes dele que eu fico assim, ué, como assim? Não tô entendendo, Bruno. Aí eu ligo pro Bruno, pô, essa, Bruno, não, nada, foi Isabela. Isabela matou. Tá instituído, o Jurassic Cast voltou e voltou raiz, mais raiz que nunca, só nós três, só vai chamar piroca. Não quero mais mulher nessa desgraça. Mulher que tiver aqui vai ser as putas que a gente vai entrevistar pra saber como é que é a vida de piranha. Acabou. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Me encontre. Olá, internet, sou eu de novo. Olha só para nós encerrarmos este episódio de efetivamente, desta vez é para encerrar mesmo, eu só queria deixar um recado para vocês. Apesar de eu ter dito no final do episódio que nós teríamos voltado com o projeto do Jurassic Cast, efetivamente e tal, entretanto nós ainda não voltamos para valer. Por quê? Porque nós ainda estamos avaliando uma série de fatores. Para isso, é muito importante que nós tenhamos o feedback de todos vocês. Envie o seu feedback, seja ele qual for. Se você um dia gostou do Jurassic Cast, se você gosta do Jurassic Cast, se você gostou dessa surpresa que nós preparamos para vocês, se vocês gostariam de ver o Jurassic Cast de volta pra valer, aquela coisa toda, nós precisamos do feedback de vocês, que nós precisamos reavaliar pra saber se vale a pena nós voltarmos a nos dedicar a este projeto. Então, por favor, dê seu feedback, diga o que você gostou, o que você não gostou, que inclusive se você não fizer questão nenhuma que a gente volte, por favor, te peço que você dê esse feedback também, para que nós possamos saber o que fazer de nossas vidinhas. Ok, meus caras, obrigado e até a próxima. Quem sabe? Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.